Pai amado, obrigado por essa aula de hoje, que teu Espírito nos conduza, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo, amém. Hoje é a nossa última aula oficial, porque segunda-feira que vem eu vou dar aula do curso de doenças espirituais. E aí a gente só volta depois do ano novo. E eu queria fazer com vocês, assim, uma reflexão sobre a proposta nossa. Porque quando eu montei o curso, eu tinha uma proposta, que era o seguinte: é possível sim ensinar para pessoas coisas profundas, ensinar um cristianismo assim no seu grau talvez mais imersivo que possa haver, e mesmo as pessoas com seus graus de instrução diferentes eram capazes de entender. Talvez não entender exatamente igual, exatamente aquilo que eu estou falando, mas entender de alguma maneira. E assim, no contato que eu tenho com os alunos, a minha impressão é de que as pessoas estão absorvendo, estão entendendo, uma dúvida aqui, outra ali, às vezes um jeito diferente de pensar, mas em geral estão entendendo a proposta, estão entendendo a mensagem, a matéria, e estão absorvendo bem. Então eu pensei, poxa, eu acho que o caminho é esse. Na verdade, eu acredito muito nesse trabalho. Acredito mesmo. E eu acho que a gente tem, assim, está começando isso. O que a gente viu até aqui é o começo, é o básico da teologia. Nós não falamos sobre um monte de coisa. E mesmo nessas coisas que nós falamos, há nuances e há formas de olhar essas matérias bem diferentes, bem mais profundas até. Mas o mais importante que eu acho é assim: o que vocês estão pegando é uma forma diferente de pensar. Porque até aqui a gente está acostumado àquele jeito de pensamento clássico da escola moderna, que é pegar a informação, guardar a informação na cabeça, e quando a gente tem a necessidade, tentar acessar essa informação como um HD, né? Que nem um computador, você tem lá o arquivo, você vai buscar aquela informação, ah, é isso. Só que, acho que vocês perceberam que não é assim que a gente faz, não é assim que eu faço. Eu não entendo conhecimento dessa maneira. Aliás, se vocês perceberam, eu sou péssimo até para guardar qualquer versículo. Eu sou péssimo. Acho que não é que eu sou péssimo. Não, acho que não é defeito na minha cabeça. Eu acho que eu é que não dou realmente importância para isso. Eu prefiro que o conhecimento entre em mim. O conhecimento seja absorvido por mim. E quando eu vou falar, quando eu vou pensar sobre aquilo, já está dentro de mim de uma maneira que eu nem sei de onde veio. Eu estava preparando hoje a aula sobre a ceia, da minha cabeça. Depois eu fui nos livros para dar uma olhada qual era a ideia do pessoal. E aí eu percebi que muita coisa de que eles estavam falando batia exatamente com o que eu estava escrevendo. Mas por que isso? Porque o conhecimento está em mim. Não sei onde eu li, não lembro onde eu vi, mas está em mim. Claro, a gente guardar informações, saber onde está o versículo, saber onde está o texto, é maravilhoso, é super útil. Eu vejo, conheço gente que faz isso de maneira magistral. Mas não é o mais importante. O mais importante para vocês não é saber onde está o versículo tal, onde está tal coisa, quem escreveu isso, quem falou isso, não é isso. O importante é vocês pegarem tudo isso que vocês estão aprendendo, assumir isso na vida, na alma, no ser de vocês. E aí essas coisas que vocês vão aprendendo vão naturalmente refletindo na própria vida de vocês. O conhecimento, ele não pode ser só um banco de dados. Ele tem que ser você. Você tem que ser o conhecimento que você tem. Só que para isso você tem que pensar de uma maneira diferente. Pensar diferente. Você tem que aprender a trabalhar a tua mente numa forma diferente de como a gente trabalha quase em todas as outras nossas atividades. Nas outras atividades são informações que nós guardamos em gavetas, que nós acessamos, buscamos quando precisamos e tal. Mas, aqui não. Você não se preocupa tanto em guardar a informação em si, mas em absorvê-la, pegar a ideia e assumir essa ideia. Por isso que é importante que quando vocês estudam, quando vocês estudem alguma coisa, não só aqui comigo, mas em qualquer momento, você vai estudar a Bíblia, por exemplo, já que nós estamos em uma aula de teologia. Quando você vai estudar um texto, você sempre tem que perguntar o que isso tem a ver comigo. O que esse texto tem a ver comigo? O que ele influencia a minha vida? O que ele muda a minha vida? Essa é a pergunta essencial de quem lê a Bíblia. Para quê? Para que aquele conhecimento que você adquiriu naquele momento entre em você. Senão você vai ler um texto histórico, por exemplo, da Bíblia. Você lê, guardou, aqui, Jonatas, amigo de Davi, blá blá blá, bonitinho. Mas você fechou. Se você não ler aquilo mais, demorar muito para ler de novo, o que vai acontecer? Aquilo some. Se você tiver uma boa memória, talvez você até traga de volta, mas você não vai conseguir fazer ligação com as outras coisas. E na Bíblia, não existe nada assim que não tenha função nem ligação. Tudo tem sua função e sua ligação. E quando você aprende a trabalhar o conhecimento dessa maneira, você vai exercitando a tua mente para fazer isso, não só na Bíblia, mas em tudo. Então, quando você faz isso, quando lê a Bíblia, aí amanhã você vai ler um jornal, vai ler uma notícia. Você já não vai ver aquela notícia como você via antes. A sua forma de pensar aquela informação é diferente. Você vai olhar para a notícia, olhar para si, olhar para o que você vê na vida, a tua visão, e confrontar tudo isso. Porque o grande problema é assim, nós lemos o jornal, e informação do jornal é a coisa mais, hoje em dia, é mal barato. O cara coloca lá no New York Times uma notícia, sai igualzinho no Estadão, que sai igualzinho na Tribuna. É um puxando do outro. Em tempos de internet isso é básico. Então a gente lê uma notícia e a gente tem a tendência de aceitar aquela notícia do jeito que está. Sem questioná-la. Sem perguntar se ela tem sentido, se ela tem razão e se é daquele jeito mesmo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar assim. Nós estamos acostumados a guardar a informação e não a processá-la. Aí a gente vai na Bíblia e faz a mesma coisa. Lê. Às vezes você consegue dizer exatamente o que está escrito e onde está escrito. Mas se alguém perguntar o que isso tem a ver comigo, talvez você trave. Fique tranquilo, tenha essa vontade que hoje coisa está bem democrática. Nossa, meu Deus. Começou agora, né? Então a gente está acostumado a pensar desse jeito. Aí vem um pregador e prega, e você está acostumado a assumir aquele pronto. Só que você hoje começa a aprender a que não é assim que a gente pensa. Não é assim a maneira correta de pensar. É necessário que tudo que a gente olhe, a gente processe como um filtro e absorva. Talvez entre naquilo que Paulo fala. Ouça tudo e retenha o que é bom. Mas o que é bom? Essa é a pergunta. Olha, olha como a minha cabeça já funciona. Normalmente a pessoa vai ler esse texto, ouça de tudo e retenha o que é bom. A pessoa vai falar, então Paulo está dizendo que é para a gente questionar as coisas, observar. Eu já estou pensando outra coisa, eu estou pensando assim, o que é bom? Olha como a minha cabeça está funcionando. Porque o que é para filtrar, isso já está mais claro do que água. Agora ele fala, retém o que é bom. E o que é bom? E como eu vou saber o que é bom? É bom só na aparência ou é bom de verdade? É bom na sua essência? Porque às vezes uma palavra dita por um professor, por um pregador, por um padre, seja lá o que for, na aparência é boa, é bonita, mas na essência não. Às vezes uma palavra é boa em determinada circunstância, em outra circunstância não é. Quantas vezes se usou trechos bíblicos para justificar guerra, para justificar morte? Essa palavra era boa? Não era. Então eu já estou pensando ali, ó, retenho o que é bom, mas eu já estou pensando bom. O que, que é bom? O que, que é isso? É o meu treinamento de toda informação que eu recebo é conflitar. Como isso entra na minha vida? É isso que vocês têm que fazer. Como esse texto bíblico entra na minha vida? Qual é a função dele? Como ele se encaixa não só na minha vida, mas como eu enxergo? O que eu vejo? Porque nós não temos todas as experiências humanas, é impossível. Nós temos só as nossas, e são bem pequenas. Então eu vou tomar emprestado as experiências alheias, juntar tudo isso e ter uma visão do mundo. E aí confrontar as coisas que eu leio com tudo isso. Para evitar o quê? Para evitar uma teologia plástica, uma teologia vazia, que eu estou cansado de ver por aí. Minha proposta do NEC era assim, 30 anos de evangelho, estou cansado de teologia plástica, estou cansado de repetição de texto, estou cansado de versículo decorado, porque eu vejo que isso não muda a vida de ninguém. Tanto que normalmente é assim, a pessoa se converte por uma experiência pessoal com Cristo. E praticamente se desvia quando começa a estudar a Bíblia. É assim que acontece normalmente. Quem tem mais tempo aí de igreja sabe disso. O cara, quando se converte, ele tem a melhor experiência pessoal e direta com Cristo. É um crente inteiro. Começa a estudar a Bíblia, vira um chato. Quando não, quase um ateu. Cansei de ver cara assim. Cheguei a conhecer gente que virou ateu, professo. Por quê? Porque a teologia é ruim? Porque estudar é ruim? Não, porque estudou da maneira errada. Porque qual é a maneira certa de alguém estudar teologia depois que se converte? É pegar a sua experiência pessoal com Cristo, que é indiscutível. A experiência que você teve com Cristo, quem teve essa experiência de conversão, de aceitação, é indiscutível, é tua experiência. Então você tem que levar essa experiência para o teu estudo teológico. E não negar. Falar, agora estou entrando numa fase mental. Antes era uma fase emocional. Besteira. Besteira. Gente, doutrina. É uma palavra perigosa. dependendo do que a pessoa está querendo dizer com isso. Porque Jesus não ensinou doutrina. Jesus curava. Jesus profetizava. E Jesus falava dele mesmo. Como Messias, ele não estava dando doutrina. Paulo, o que ele fez? Ele escrevia cartas, normalmente para solucionar questões momentâneas, pontuais, que tem ligação com todas as experiências das igrejas, mas no momento ele está escrevendo para igrejas no momento, passando por momentos pessoais. Nem Paulo escreveu doutrina. Ele tinha a ideia do cristianismo todo, mas ele não escreveu uma teologia sistemática, toda certinha. A doutrina, ela foi sendo montada depois. Ela é ruim? Não, não é. Pelo contrário. A doutrina é uma coisa muito boa, porque o que a doutrina faz? Ela pega todas essas palavras que estão esparsas na Bíblia e vai montando a estrutura. Mas a gente não pode esquecer que o Evangelho não é doutrina. O Evangelho são fatos. Quais são os fatos do Evangelho? É a morte de Cristo, é a ressurreição de Cristo, são as curas de Cristo. E as pregações, mas o que eram as pregações de Cristo? Bem-aventurados os pobres, porque eles verão a Deus. Que doutrina tem nisso? Não tem doutrina nisso. Isso é para mostrar que, às vezes, o caminho que a gente faz no estudo é torto. A gente quer fazer uma teologia seca, árida, composta de letras. Quando as letras, nesse caso, são apenas o símbolo daquilo que a gente está buscando, que é a essência, que é a verdade, que é a vida que tem naquilo ali. Então, quando a gente estuda teologia, o que a gente quer é encontrar vida. Eu quero sair de uma aula falando, poxa, cresci um pouco mais. Minha vida, depois de hoje, é um pouquinho melhor, um pouquinho mais aberta. Essa é a minha proposta. Por isso que eu não posso dar um curso regulamentado, por exemplo. Porque eu vou ter que seguir uma ordem dada por outros. Eu não posso fazer isso, porque eu sei o que eu enxergo. Então, o que a gente faz aqui é tentar não entrar no conhecimento, mas se abrir para ele. E são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Quando a gente acha que conhecimento é algo que a gente pega, como se pegasse um jornal, uma revista. Ó, tá aqui. Conhecimento está aqui, vai lá e pega. Mas não é assim. Porque o conhecimento está solto. O que você faz é se abrir para ele. Porque se você for buscar o conhecimento dessa maneira, tentando pegá-lo, e aí começa a pensar, vai, você estudando a Bíblia. Vamos falar de Bíblia para ficar uma coisa bem... Serve para tudo, mas a Bíblia é algo bem pessoal para a gente. Se você for na Bíblia para pegar o conhecimento que há nela, você já vai travar esse conhecimento só no nível intelectual. Vai ser a informação que fica ali, parada. E tem outra coisa, por ser um livro já pronto, e tudo já está lá, e hoje nós temos referências bíblicas, dicionários bíblicos, esse tipo de coisa, isso nos força ainda mais a tê-lo apenas como um manual de referência. Então vai, chama o Edivaldo, vai trazer uma palavra. Então, eu vou falar sobre, sobre a ceia, vai, que nem eu tava, tinha preparado para hoje. Ceia. Aí o que o Edvaldo vai fazer? Vai pegar todos os trechos que falam sobre ceia, vai pegar o significado da palavra ceia, vai ver o que um teólogo fala sobre ceia, tudo bem. Mas se ele fizer só isso, ele não fez nada. Se eu for assistir a aula do Edvaldo, eu vou falar, pô, por que eu vou assistir essa aula? Porque eu mesmo podia ter feito isso. Agora, se o Edvaldo chegar e antes até, pelo menos assim é que eu faço, antes de procurar nos outros e antes de buscar as referências bíblicas, eu tenho experiência no meio cristão, já penso nisso há tanto tempo, já tenho condição de sentar, o que eu entendo da ceia? Como que a ceia reflete na minha vida? Qual o significado dela para mim? Qual o significado dela para a igreja? O que ela muda na minha vida? Qual é o sentido? O que eu erro quando eu faço? O que eu não erro? Pô, eu montei tudo. E agora? Agora eu vou na Bíblia. Eu já poderia ter ido antes, mas agora eu vou nos teólogos e aí eu vou... Ah, aqui eu estava errado. Não, aqui eu acho que eu estou certo. A Bíblia diz isso, não está muito bem. Mas o que eu fiz? Eu parti da minha experiência. Porque é quem eu sou. Eu montei algo que já está aqui. Porque eu não posso fazer nada se não partir do que eu vejo. Senão você é só um repetidor, você é só um colhedor de dados. E o que, que adianta ser um colhedor de dados? E não estou falando de mim, estou falando de vocês. O que adianta vocês serem colhedores de dados? Cada um aqui faz o curso por um motivo, não sei qual. Mas pode ser que alguém esteja fazendo curso para dar aula. Pode ter alguém que tenha aqui fazendo curso para pregar. Pode ser que alguém esteja aqui apenas para ser um cristão mais conhecedor, para poder evangelizar. Mas quando você vai evangelizar, o que vai pegar, o que vai entrar fundo na alma da pessoa é a tua experiência. É o que ela percebe que está dentro de você, não tuas palavras decoradas. Porque palavra decorada por palavra decorada, um evangelizador da Testemunha de Jeová é muito melhor que você. Porque ele só faz isso. Agora, você tem a tua experiência. Não apenas a experiência sensível, mas a experiência do conhecimento que você absorveu. E que você já fez esse conhecimento baseado em tudo. Cidadão, se preocupa que não está nem atrapalhando. Fica tranquilo. Você vai bater o conhecimento que você tem nesses moldes que eu estou falando com a tua experiência de vida. Então é uma coisa muito diferente, gente. Talvez a pessoa está no curso só para crescer como ser humano. Mas como vai crescer se não fizer desse jeito? Se for só palavra decorada, não vai adiantar muito. Então a gente faz isso aqui não apenas para ensinar teologia. Mas eu acho que o principal papel é ensinar a pensar. Vocês estão no começo dessa caminhada. A teologia vem como fundamento disso. Mas, por mais que a gente fique aqui 10 anos, por incrível que pareça, não é tempo suficiente para você aprender tudo. E, mesmo as coisas que você aprende, às vezes elas têm níveis que na tua experiência podem ser mais profundas do que eu estou passando aqui. Dependendo da circunstância, dependendo do momento. Então eu quero que a gente passe para o próximo ano sem perder essa visão de curso, sem perder essa forma de enxergar. Eu lembro quando nós começamos o curso, e aí essas coisas foram mais perceptíveis, porque era tudo novo, né, para vocês. E eu via assim, às vezes eu via um brilho mesmo, ainda vejo, mas era mais claro para mim. Agora nós estamos um ano juntos, já me acostumei. Mas no começo era claro assim, o susto que vocês tomavam e como aquilo brilhava pela novidade do negócio. Como assim, nossa, por que ninguém falou isso para mim antes? Por que eu nunca pensei nisso antes? E eu quero que continue assim. Que cada momento seja um momento de busca, porque para mim é assim. Quando eu compro um livro, eu abro aquele livro, quando ele é bom, claro, já naquela expectativa de estar crescendo. A Letícia sabe como é que eu faço. Né? Outro dia eu estava lá com aquele livro velho, está acabando, cheio de ácaro, sentado na cadeira. Comecei a rir com o livro. O livro não era de comédia, mas era um livro sobre a Idade Média, e uma parte estava falando dos costumes, né? Alguns costumes. Eu achei aquilo sensacional. Eu achei sensacional eu começar a saber aquilo que eu não sabia. É a alegria do conhecimento. Gente, aquilo é para a vida toda. Aquilo que eu aprendi ali é para a vida toda. Por isso que eu falo, eu penso duas vezes em pagar R$80 num sapato. 80, sapato barato. Mas eu, quando o livro é bom, isso é fichinha. Porque o sapato vai durar um ano. O livro não. Então esse é o pensamento que a gente tem que levar. Cada conhecimento que eu absorvo, sou eu me tornando melhor. Sou eu me tornando maior. Sou eu me tornando uma pessoa diferente. E isso tira a gente daquela vida rotineira. Vê que você pode ter uma vida absolutamente emocionante sem sair da tua cadeira. E é isso aí. São conhecimentos que você adquire que vão te tornar uma pessoa diferente a cada minuto. Isso acontece com a Bíblia. Mas só vai acontecer se você fizer isso da forma correta. E isso que a gente não pode perder de foco. A proposta nossa é, para mim, essa proposta eu fiz para mim, o NEC vai ser a minha tábua de salvação. Sabe, quando você sente que o barco está para afundar, você fala assim, poxa, eu já não ouço mais nada de novo. Mas eu preciso ter coisas novas, não novas de novidade, invenções, mas me aprofundar nas coisas velhas. Já sei, esse é o caminho. E eu acho que ele foi razoavelmente bem sucedido. O problema é que nós estamos, desculpe o termo, estávamos todos nós condenados à imbecilidade. Aquela frase, não lembro se é do Diderot, eu não lembro. Ele falou assim, eu não consigo dar dois passos sem trombar em três imbecis. É mais ou menos isso, gente. A imbecilidade humana é algo que não me surpreende mais, porque eu aprendi que tem duas coisas que não têm limite. É a maldade e a ignorância. São duas coisas que não... Quando você pensa, já vi de tudo. Não, você vê mais. Você já viu toda a maldade do mundo. Não, chega alguém e faz pior. Eu já vi toda a imbecilidade do mundo. Não, vem alguém e faz mais. Então, aquilo sufoca. E outra coisa que me sufoca é a religiosidade plástica. Já que a gente está falando de teologia. O que é religiosidade plástica? Aquela religiosidade que você vê que é exterior, mas que não tem profundidade. Não tem meditação, não tem reflexão, e precisa ter tudo isso, senão é vazio, gente. Ó, eu dou aula para vocês toda segunda, e toda sexta eu tenho, quase todas as sextas, tenho que inventar alguma coisa diferente, e tudo que eu fiz em um ano não é nada. Olha como é grande esse universo. Mas para isso, a gente precisa mergulhar nele e pensar da maneira certa. E essa proposta não é só para vocês, não é só para os alunos. É algo que eu creio que vai render frutos a mais. Por quê? É um núcleo que está começando, pessoas que estão se formando, se transformando, que são vidas e cabeças que vão influenciar outras. Pô, é óbvio, gente. É óbvio. Quando eu sento com qualquer pessoa hoje, claro que eu influencio elas. Pelo amor de Deus, é óbvio. Porque eu sou melhor? Não. Por causa do conhecimento que a gente vai adquirindo. E isso vai acontecer com você se já não está acontecendo de alguma maneira. Você sentarem numa mesa com 3, 4 amigos que nunca estudaram, nunca se preocuparam, de repente eles fazem uma pergunta, você responde, a pessoa toma um susto e fala, nossa. E ela se interessa, porque isso chama atenção. Então vê como isso pode influenciar e como isso pode ir. E é uma forma de salvar o que parecia que estava perdido, gente. Porque hoje, eu vou usar uma historinha que meu professor conta de filosofia. Porque hoje você percebe nas pessoas, elas não conseguem completar um pensamento lógico. Elas não conseguem fazer um silogismo. Sabe o que é um silogismo? Silogismo é assim. Todo homem é mortal. Por exemplo, Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Esse é o silogismo. Primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Hoje, eu me surpreendo, às vezes, lendo pensadores brasileiros, cristãos, considerados de alto nível, não conseguindo completar um silogismo. Por exemplo, eu estava lendo uma entrevista com o Ricardo Gondim. E o Ricardo Gondim tem aquela coisa de que toda vez que acontece uma tragédia, ele fica falando, ah, eu não consigo ver que há a mão de Deus aí, porque Deus não vai ser mal para fazer isso. Eu entendo o pensamento dele. E aí começa aquela confusão com o pessoal mais conservador, que fala, não, Deus está no controle de tudo. E aí o Ricardo Gondim me responde assim, vocês, com esse ano de aula, já conseguem pensar melhor do que ele. Ele falou assim, eu não consigo enxergar que essas tragédias têm resposta no pecado original. Porque eu não posso imaginar que Deus está fazendo essas coisas. Eu falei, mas amigo, o que tem a ver? Aquilo que vocês pensam aqui tem a ver isso com aquilo. Claro que as tragédias podem ter a ver com o pecado original, e claro que isso não pode ter, pode não ter a mão direta de Deus. As duas coisas não estão diretamente ligadas. Mas ele responde assim, um alto pensador cristão de hoje. Ou seja, ele não consegue fazer um silogismo básico, simples. E aí meu professor falava, de um amigo dele que falava, quando eu encontro um brasileiro que consegue completar um silogismo, eu tenho um orgasmo. Porque não é impossível. E eu achava que ele falava isso, porque o meu professor ele é meio retórico, né? Ele usa assim, de eufemismo. Então às vezes eu achava que ele falava isso só com uma força de retórica. E eu percebi que não, é fato. É fato mesmo. Então a gente tem a oportunidade de tentar mudar. Estamos no começo disso, gente. A coisa é longa, mas é uma possibilidade que a gente tem de mudar essas coisas. Vocês, claro que se tornam, a partir do momento que entram nessa, que estudam, e que começam a experimentar isso, claro que se tornam fontes de influência. Claro que se tornam. Agora, isso vai depender de como vocês vão levar isso adiante. E porque o problema aí fora não é a simplicidade das pessoas. Se fosse todo mundo simples, não tinha problema nenhum. Todo mundo simples, O problema é que, às vezes, a simplicidade, ela é a desculpa para altivez ignorante. Conhece a altivez ignorante? Aquele cara que sabe repetir um texto ali, linkar tudo ali, já fica andando com o nariz apontando para o céu. É um ignorante, um imbecil, mas se acha o cara mais sábio do mundo. Quer dizer, se fosse todo mundo simples, não tinha problema. Seria um paraíso. Mas o problema é que hoje a gente tem que nos depararmos com pessoas que se acham exatamente os donos do conhecimento. E aí você, às vezes, bate uma coisinha, você fala, mas o cara está se achando tudo isso por causa disso. Desculpa. A coisa é mais profunda. E eu não me acho o cara mais conhecedor do mundo. Pelo contrário, eu tenho uma noção muito clara de quem eu sou. Por uma questão simples. Eu conheço pessoas e muitas pessoas que sabem muito mais do que eu. E faço assim, ó, quando eu encontro com elas. Quando eu fui dar aquela palestra sábado, antes de mim falou o Nivaldo Cordeiro. Eu já conhecia ele, mas nunca tinha ouvido ele ao vivo assim. Ele fez uma palestra que eu falei, o quê? Se eu pudesse, eu ia pro teu curso hoje. Pena que já tá acabando. Ele falou coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Então, a gente sabe se colocar no ponto. A questão, humildade não é se achar o pior. Humildade é se colocar no seu lugar. E a gente, sabendo se colocar no nosso lugar, a gente consegue ir longe. Isso que nós fazemos aqui não pode ser só estudo. É uma forma que a gente enxerga a vida, a existência, se abrindo para o conhecimento verdadeiro e aprendendo a pensar. Bom, era mais ou menos isso. Falei quase 40 minutos. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, façam algumas perguntas sobre o curso ou sobre a Bíblia. Livre, um momento livre, para a gente fazer algumas perguntas e conversar e exercitar um pouquinho isso. Tá bom? Pensem em alguma coisa e perguntem. Qualquer coisa, dúvida que possa ter ficado das aulas anteriores, dúvida sobre o que a gente vai falar, pergunta sobre algum assunto que a gente ainda não conversou, ou sobre o próprio curso, tanto faz. Menos o Apocalipse. Até pode ser. Pode ser Apocalipse também. Se eu não souber, eu digo não sei. Meu Fábio, antes diga. De começar propriamente nisso, né, que você está... Assim, essa tua fala agora, desses 40 minutos aí, eu achei assim de uma fundamental importância, sabe? Um negócio assim que... Tipo assim, liga as coisas, faz a gente... procurar isso que nós aprendemos, que inevitavelmente depende do cérebro, né? Depende claro, de ir lá claro. Na caixinha, né? Até porque nós estamos com muitos conceitos novos, muitas, né? Muito entendimento novo, e não tem jeito, tem que ir lá na caixinha e recordar aquele conceito, aquele entendimento. Mas essa explicação tua, essa achei assim uma coisa muito importante, porque não fica... Porque a gente fica aqui numa sequência... Exatamente. Tudo bem, ela é uma... Mas fica, de certa forma, fica um negócio assim... Tende a ser mecânico. Exatamente. Se a gente não saber usar. Né, a gente recebe informação, entende e tal, depois toca a vida, vem uma semana depois... Eu não precisava falar isso, por exemplo, no meio do ano. Porque a gente já tinha passado pelas aulas iniciais que essas coisas eram mais ou menos repetidas. Só que passa um tempo, a gente entrou num estudo teológico, mais teológico. E aí há esse risco que você está falando. E de repente a gente começar a fazer essa coisa meio mecânica. Ah, é legal. Mas perder, qual é o motivo principal disso? E é isso que eu não queria. Como essa é a última aula do ano... Acho, eu acho até que não mais pode frequência perder. Podia ter assim umas... Sim, né? Sim. Umas coisas assim, ligando, alertando, né, refletindo. Eu cheguei a usar essa técnica em umas duas ou três aulas, no meio do curso, de... Ah, não, hoje vai ser uma aula mais de inspiração. Eu falava isso. nas últimas, que já veio uma sequência aí que não deu mais para parar, mas é importantíssimo fazer isso. Sim. A gente precisa. E, olha, e passou tanta coisa assim pela minha cabeça. Teve um momento que você falou, né, sobre o conhecimento, o negócio da gavetinha lá, viu? Realmente os judeus, né, que mais conhecimento, mais o que eles conheciam do que estava nas escrituras, né? Quer dizer, nesse aspecto, ninguém podia competir com eles. Não. Eles sabiam tudo que estava escrito lá. Não é verdade? Isso foi, foram os mais criticados. E Jesus falou exatamente, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Então, sabe, é uma coisa que é um alerta para a gente, né? E o conhecimento, a estrutura de conhecimento, o uso da capacidade mental, é um aspecto treinado no ser humano. Sim. Quem treina isso, ele vai ter facilidade, uma facilidade mental, até de entendimento, mas não é suficiente. Não é suficiente. Para esse objetivo, não é suficiente. Uma coisa que eu não esqueci. Tanto é que os humildes, eles não passam por esse processo, não tem. E às vezes tem umas inspirações, tem umas. Nossa! Que nenhum outro tem. Uma coisa que eu não esqueço, João, foi o que a Cida me falou um dia. Ela falou assim: Fábio, hoje eu ouço uma pregação ou alguém falando e eu penso de forma diferente sobre ela. É engraçado, né? Porque a pessoa está falando de um lado e eu estou vendo o outro. Você já está vendo do outro. Não é que aquela não é como, né? Exatamente. É que eu já penso assim, está falando assim e eu já estou vendo outro lado. Já está vendo um lado ou outro. E é isso que eu quero. Oh, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu cheguei a comentar com vocês aqui que teve aquelas revoluções ou movimentos ditos populares no Oriente Médio, inclusive no Egito. Vocês lembram que eu falei aqui para vocês, quando começou isso, eu falei assim: olha, isso aí é problema. Por trás disso tem Irmandade Muçulmana, tem não sei o quê. Beleza. Depois não falei mais aqui. Aí eu ouvi fora, assim, pessoas louvando a Deus por aquilo. Inclusive, até o pastor Fernão, uma vez, no culto, falou, lendo um texto do Chamada, acho que era do Chamada, do Portas, não, não é do Portas Abertas, eles são mais espertos para isso, acho que era do Chamada, e o cara falava no texto assim: ah, aquilo deve, vamos orar, porque estamos vendo a mão de Deus nessa revolução. E eu já tinha falado aqui, não. Mas não deu uma semana, teve um massacre de cristão lá. Não era a mão de Deus. Mas por quê? Pô, o Fábio é mais esperto? Não. Processo de pensamento diferente. Eu não estou olhando o que está aparentemente ali na minha frente. Quando começou aquilo, a gente vai lendo e vai vendo as fontes certas. Fala, é muito estranho, revolução popular num país do Oriente Médio, o povo que não sabe o que é isso. Eles não sabem o que é movimento popular democrático. Então, você já logo pensa, alguma coisa, tem alguém por trás disso. Um povo que é muçulmano. O muçulmano tem, o que significa Islã? Significa submisso. Então, não tem alguma coisa errada um povo islâmico fazendo movimento democrático. Então, tem alguma coisa por trás. Então, você vai fazendo esses processos de pensamento para chegar nas soluções. Não é simplesmente olhar o fato, ah, é uma revolução, os jornais falando que é uma revolução popular. Tem alguma coisa por trás. Eu vou falar, na maioria das notícias é assim. Porque o jornalista quer te enganar? Não. É porque ele olha no sistema tradicional, moderno, tradicional, de se ver as coisas, pela aparência. E nós não podemos ver assim. E isso serve para quando a gente estuda a Bíblia. Eu não posso ficar olhando só aquilo que parece falar para mim. Não pode ser só isso. Você tem que ir mais fundo. Isso que o João falou é interessante, porque é o seguinte: quando você vê Jesus falando para aquela multidão, uma multidão humilde, o pessoal, tinha o pessoal do farisaísmo, o pessoal conhecia e tal, e tinha as pessoas que não conheciam nada ali. E ele usava o quê? De parábolas totalmente difíceis, que até a gente, às vezes, de ler, a gente fala, meu Deus, você está dizendo essa parábola? Não sei se para vocês é assim. Mas claro. Às vezes eu abri, ele perguntava se eles entendiam. Às vezes não. Não, e até hoje os teólogos muitas vezes discutem qual é o significado. E eles explicavam para os apóstolos. Sim. A gente não entende. Às vezes eu olho, eu falo, por que Deus... Às vezes eu olho uma coisa na Bíblia e falo para ele, mas por que Deus fez isso aqui? por que, que Jesus falou isso aqui? Cara, eu não estou entendendo. Uma das coisas que passou numa aula aqui, não sei se foi na aula agora de sexta ou de segunda, que ele falou sobre Cantares, né? É, acho que foi na sexta. E eu não aceitava esse livro na Bíblia. Falei, poxa, por que, que esse livro foi parar na Bíblia? Um livro de amor, meu? Não tinha outra coisa para colocar aqui, entendeu? Perdeu tempo com amor? Vai, eu achava isso. E eu vivia brigando com ele que eu não li esse livro. Eu falei, não vou ler esse livro não tem nada a ver com a... E aí, numa das aulas, ele fez a gente entender que tem muito a ver essa coisa com a igreja e com Cristo e outras coisas também, relacionamento, né, de homem e mulher e tal. Então, eu acredito assim, eu vejo como a aula, como até como Jesus e os discípulos. Jesus precisou levar 12 e ficar ali, falando para eles o tempo inteiro. Se ele falasse esforçadamente para qualquer um, nenhum deles ia ter aquilo que teve Pedro, João... Então ele teve que segurar aqueles 12 e falar, olha, é isso. E o tempo inteiro acordando eles, olha, gente, acorda, vou morrer agora, gente, olha por mim. Eles dormiam, acorda. Porque o ser humano tem esse negócio de vamos acordar, né? E Pentecostes foi 120. Sim. Né? Quer dizer, teve pessoas totalmente anônimas para nós que também absorveram aqueles conhecimentos. Claro. Né? Não tiveram assim uma atuação direta ali com os escolhidos, tal, mas só pelo fato de estarem ali, né, tendo aquele ensinamento, eles também cresceram, eles também, né, eu tenho contato com muitas pessoas que estudam, né, e buscam conhecimento até de alto nível, e um erro muito comum nessas pessoas, às vezes em mim, coisa que eu estou mudando desde que eu comecei a compreender isso, é esquecer que o conhecimento é aquilo que as pessoas faziam com Jesus, com Sócrates, quando falando, não comparando, tá? Vocês não entendem bem. Mas como discípulos, sentava e ouvia. Não assim, o que o senhor falou mesmo? Letra A, B, C, não é isso. Ouvir. Sistemático, né? Exatamente, deixar absorver, aquilo entrar, né? Deixar aquilo absorver. Então, esse é importante. Claro, um estudo sistemático é bom. Eu faço estudo sistemático, eu gosto de estudar. Não é útil, eu tenho meu banco de dados sistemático. Ele é uma ferramenta, né? Você... Mas a gente, eu perco tanto tempo fazendo banco de dados para mim, e na hora, gente, o que vai sair não é, é o que eu absorvi. Primeiro que eu não vou ter poder. Eu estou dando uma palestra, estou aqui conversando com você. O que, que eu preparei aqui para vocês? Fiz aqui duas folhinhas de tópicos, mas estou falando de coisas que estão aqui dentro. Eu não posso chegar aqui e falar, peraí, agora eu vou, peraí, tal, certo, no banco de dados para falar. Não, então o banco de dados é útil, mas menos até que preparando absorção. Você vai, né? Exatamente. Mas a nossa capacidade de absorção é, eu só não vou dizer que é infinita, porque infinita é só Deus, mas é gigantesca, gigantesca. Já contei para vocês daquela tribo africana que a tradição é passada oralmente. E essa tradição, se colocada em livro, daria um livro de mais de 3 mil páginas. E o chefe da tribo e alguns outros sacerdotes sabem de cor do começo ao fim. Você fala, isso é impossível. Não, não é. É impossível para a nossa forma hoje. Eu vou te falar, eu quando era moleque, na igreja, com 7, 8 anos, eu declamava na frente da igreja. O quê? As tias me traziam textos, e eu lembro muito bem, eram em média de 4 ou 5 páginas de folha sulfite. Eu acho isso absurdo, assim, mas era desse tamanho. E eu ficava em casa decorando aquilo. Chegava lá no dia, normalmente apresentação, né, Natal, aquela coisa, falava de cor. Mas eu era uma criança, eu não tinha os vícios do homem moderno. Hoje eu não faço isso, hoje eu mal decoro onde está um versículo. Até em escola, né? A gente tem experiência da fase escolar. Quantas coisas a gente decorava? Então, eu lembro lá de uma matéria lá de biologia que tinha quase 100 perguntas e respostas. Você decorava tudo. Hoje. Um absurdo pensar nisso hoje. Então a capacidade nossa é impressionante. Deixa eu perguntar isso, você vai dar alguma aula de... Porque uma vez o pastor Fernando me pediu para fazer alguma fala, uma palavra numa vigília. Engraçado, eu com tanto tempo de cristã, eu não conseguia preparar a palavra assim, de Eu não sabia o que eu ia falar e fiquei toda nervosa. Aí depois falei que não era, sabe aquela coisa? Deu tudo errado. E, enfim, deu tudo certo na hora, não é errado. Mas eu queria saber, você vai dar alguma aula desse negócio, a gente aprender então, como falar? Não, nesse curso aqui eu não tinha, eu não tenho preparado nada nesse sentido. Eu tenho o curso que eu vou divulgar, que é o curso de preparação de líderes. Parecia animado não, agora, não né? É, ela é, deu a não deixa é, e eu joguei. Mas não é não. Porque pra mim, eu não consigo foi. Fazer. Tá parecendo que eu não conheço. Parecia, aquela é. Parecia. Mas não foi, não foi. Não é, quem convive comigo de perto, sabe quanto eu sou, eu não consigo falar uma palavra quando é armado. Eu falo palavra em público. Mas, meu irmão, pode ficar ali, eu falo uma palavra que você... Não, se você... Lá no site, lá no site tem curso de preparação de líderes. Isso eu dou nesse curso. Eu preciso disso aí pra mim. Vou dar, né? Quando divulgar isso aí pra ter alunos. Porque é importante também você saber falar... Você me paga, tá? Não, você me paga. Você não quer fazer o curso? Não, ela estava aqui. Não, eu quero saber. Eu ajudei. Eu tenho desconto. Não, não sei se para mim é importante saber falar, até quando estou assim com algumas pessoas não, de outra região, pessoas. Essas coisas, você fica meio, o que que fala? É só você falar, pensar, esse negócio de silogismo, da lógica, da... Tudo isso é uma ferramenta imprescindível, mas a melhor coisa é você ter tudo dentro de você. Se eu perguntar para você, Letícia, me conte como foi... Sem detalhes íntimos, como foi a sua lua de mel? Sem detalhes íntimos. Você sabe dizer? Sim. Por quê? Eu vivi. É a melhor coisa para você dizer. É, você vai pregar, vai falar, é você que... Sim, mas é bem diferente, né? Não é? Não. Porque você vive não, aquilo, você não sabe passar às vezes. Não, não, não é isso. Você não está acostumado a enxergar aquilo como vivência. É. Entende? Você não está acostumado a enxergar aquilo como viver, você está acostumado a enxergar aquilo como informação. Às vezes eu chego na igreja, na última vez o pastor não pôde ir, eu não pude preparar porque estava em cima da hora. Aí eu falei, ó, vamos ler um texto e daqui vai sair. Parece petulância, parece, ó, como ele quer se mostrar, ou parece, ó, como ele é bom. Não é! Porque o que eu faço é o seguinte, eu li, já li esse texto. E aí na hora eu penso, o que isso tem a ver comigo? E aí começa a conversar. É como se eu estivesse contando na minha lua de mel. Que foi muito boa pro senhor. Não, na lua de mel. Na pregação. É normal. Teve uma moça que... Ficou assustada. Olha, juro. Ele falou com certeza. Teve uma moça que a gente encontrou, né? Uma moça espírita até e tal. E na hora até eu estava conversando, tá a Silvia junto, a Sandra, e a gente começou a falar, até a Sandra acho que lembrou algumas coisas. A gente começou a falar umas coisas para a moça, assim, sobre o homem espiritual, tá usando alguns termos que sem querer saindo. Aí a Sandra falava um negocinho, a Silvia falava um negocinho, sabe assim, como se o negócio fosse saindo de dentro. E a moça estava cheia de dar vontade de falar assim, ó, vai lá para o curso para você aprender. Porque a moça só fazia pergunta. Assim, que pra mim era doido pra te ter chegado num patamar hoje, né? E eu falava assim, meu Deus, de últimos tempos, sem fazer o curso, eu chamaria ele, Fábio, vem aqui. Porque eu sempre fazia isso, Fábio, vem aqui que tem uma pessoa aqui que quer falar um negócio assim. Só que aí ele falava, poxa, não é pra você ficar me chamando, você também tem que ter isso. Todos nós temos essa capacidade, né? Não é porque a pessoa lê mais ou porque lê menos, é porque ela não vai ter essa capacidade. Mas o interessante é você colocar pra dentro. Isso. Pra quando você for falar, ser natural. É o que eu falei pra vocês, uma vez eu fui apresentar, já pregava em igreja, tá, fui apresentar na minha faculdade a aula. TCC. Apresentar um trabalho, não chegou a ser o TCC, um trabalho anterior. Pô, eu fiquei travado. Por quê? Porque aquilo não fazia parte da minha experiência. Não fazia parte da minha experiência. Era só informação. Pô, na hora de passar aquilo foi uma dificuldade. Agora, quando eu chego aqui, eu estudo tudo, mas são coisas que fazem. Quando eu estudo, já coloco aquilo na minha experiência e muitas coisas já fazem parte da experiência. Fica muito mais fácil. E é assim, todo conhecimento que a gente buscar, se for desse jeito, é muito mais fácil. Entra muito melhor. E realmente faz a diferença. Entende? Sim. pergunta. Assim, eu não tive educação cristã, não faço parte de nenhuma igreja formal, assim, tempo, mas o que eu não consigo entender é como isso não é passado dentro das igrejas. É, sempre me fazem essa pergunta. Não, eu, de fora, de fora, e tendo contato com poucas pessoas, além daqui do pessoal do curso, tem meus pais que são cristãos, mas não são do mesmo diálogo daqui, e eu não tenho mais nenhum amigo cristão. É tudo porra louca. Então, aí, alguns têm lado mais místico, mas eles têm mais convicções da porra louquice deles, desculpa, esse termo, do que muitos cristãos. E aí choca na hora de você, quando eu, por exemplo, que estou estudando, estou atrás, faço a contraproposta daquilo que eles estão falando, eles tomam realmente um choque. Um choque. E eles param de falar. Porque eles já esperam que você vai dar as respostas que eles normalmente as pessoas dão. É. O que acontece é isso. Por quê? A pergunta que você faz, por que não se ensina assim? Porque as pessoas não sabem pensar assim. Não é maldade. Não é possível. É possível. Ou então elas não querem pensar não, assim. Não, não sabem. Nós estamos, Daniel, nós estamos num momento, principalmente no Brasil, acho que é um momento que já está afetando o mundo todo, mas se tem uma das poucas coisas que nós somos um dos primeiros é nisso. Nós estamos numa época de absurdo de pobreza intelectual no nosso país. Absurdo. Ninguém mais sabe falar, ninguém mais sabe pensar. Abre o Facebook. Ninguém sabe escrever, gente. Imagina 15 anos com essa educação... Então assim, o Brasil está na frente, os outros países estão sofrendo, mas é aquela coisa, Estados Unidos está em decadência? Tá. Também. Só que a decadência deles seria o nosso sucesso absoluto. Eles estão em decadência também. Europa. A Europa também. Mas... O que eu vejo... Então, isso afeta diretamente a igreja que está dentro dessa sociedade. Mais, assim, quando você vai falar com algum cristão... E várias designações. Então tem evangélico, o católico, eles têm as mesmas respostas clichê. Eu como cristão não tenho. Mas eu faço assim, mas e aquilo? Aí sai. Exatamente. Não, ou então não sai nada. Sai, essas respostas clichês é que me cansaram. Que são a informação. Ah, se acontecer isso, isso aqui é isso. É aquele negócio, né? O pessoal na igreja da Tati lá, eles têm mania de falar assim, hoje é o dia que o Senhor já fez, porque está escrito na Bíblia. Tá, e aí, o que significa isso? O que significa hoje é o dia que o Senhor já fez? O pessoal não sabe nem dizer. Não, eles repetem. Repete, é bonito. Sim. E as pessoas são assim, na pregação, por exemplo. Se ela tiver duas, três boas frases que tocam no fundo da alma, vira pregação. Melhor que tem. Meio emocional, né? Às vezes você enxuga, não sai nada. Não sai nada. É meio assim emocional, né? Tipo. Bom, mas eu não gosto de qualquer maneira. Eu não gosto de. Eu nunca. Vocês percebem aqui que, por exemplo, eu pouco falo de outras igrejas, pouco falo de movimentos evangélicos. Porque pra mim não interessa. O que interessa é o que a gente pode fazer aqui. O que vocês podem fazer com vocês. Isso que é importante. Inclusive, só uma dica pro ano que vem. Acho que para a aula aqui, às vezes seria legal, antes de ter a aula, a parte teórica que você já tem em mente, você nos instigar com algumas questões para a gente discutir antes de ter Boa. Aula teórica. Boa. Porque aí a gente solta aquilo que a gente acha. Dá mais tempo se vocês me colocarem numa encurralada. Ótimo. Não, mas bom, mas é bom isso. Porque, por exemplo, a aula sobre o Espírito Santo. Aí, por exemplo, foi uma aula legal de você ter lá a parte teórica. Mas talvez se você tivesse instigado o que é Espírito Santo para todo mundo da classe, você iria ouvir coisas distantes daquilo que você ia dar depois um certo caminho. Ótimo. Porque muitas vezes fora daqui, que eu vou dar o meu exemplo, que eu vou ler, eu fico com dúvidas e questões, que é, às vezes só de eu chegar aqui e olhar, eu tiro e não preciso perguntar nada. Uhum. E que se eu falar certo, você vai falar um monte de besteira, que depois eu ia ver que era besteira total, entendeu? Uhum. Mas aí eu ia ter por mim mesmo, eu já ia reconhecer a minha. Não, mas é bom, isso que você está falando é bom, porque se eu instigo, você já vai exercitando o teu pensamento. E na hora que se confronta, se for totalmente diferente daquilo que é dado, você já vai entender por que você pensou errado. Sim, né? Que é ótimo, é uma maneira perfeita de adquirir conhecimento. É uma forma de absorção também. É porque se torna uma experiência real. Você experiência, você pega o que o professor falou e bate com o seu pensamento que foi colocado à prova. Isso é uma experiência real. E aí você não vai esquecer mais, você fala assim, eu pensava assim, mas é assim. É, isso é muito bom. Quando eu fui colocado nos lugares, hoje a gente almoçou com uma pessoa também, né? E a pessoa falou pra gente, poxa, mas por que o seu curso não pode ser dado, a gente falar, até comentei, cara, eu comentei aquilo porque ela falou pra mim, ah, eu posso tirar do meu pastor, eu posso falar pra algumas pessoas e tal. Mas por que eu acredito que, não é porque não também, não só porque não sabem, é porque senão vai instigar muitas perguntas, muito questionamento. Não, isso vai dar uma balbuja, então é melhor deixar a coisa certinha. Se eles o querer divulgação? Não, de oferecer. Porque ela falou para mim, por que você não oferece para os pastores? Eu falei, eu não posso. Porque eu preciso de total liberdade para dar isso. Entendeu? Porque, mas vai levantar muito questionamento. Imagina, ele vai dar uma aula daqui na Presbiteriana. Vou falar sobre o Espírito Santo. Entendeu? É. Vai deixar uma coisinha na igreja, vai dar um rolo. Então, assim, eu preciso de plena liberdade. A pessoa prefere falar assim, então deixa o jeito que tá. A gente vem aqui. A proposta aqui é legal porque a pessoa sabe, vem, né? Assim, qualquer igreja ou que não é de igreja. Sim, eu até tive uma sugestão dentro disso, mas bem fora. Inclusive, vai contra até o que você falou no início do curso, que você não queria fazer uma coisa assim de divulgação assim aberta. Eu tô revendo alguns conceitos. Justamente, eu digo até uma crítica em relação ao que eu tinha falado, porque é até uma experiência e assim, por exemplo, eu pego um jornal, eu gosto daquele jornal da Ottawa. Ele tem uma parte lá, que é umas notinhas pequenas, tem um monte de coisa lá. Sabe, até nós fomos numa palestra de um médico. Porque eu tava vendo o jornal da hora, tinha lá médico e tal, vai dar palestra numa loja ali de produtos naturais, ali no Gonzaga e tal. E como era negócio de circulação, né? Sobre circulação, causas, curas, não sei, um monte de coisa lá, e assim não tem esse problema. Eu falei pra ela, vamos lá. E foi interessante. Imagina, eu coloco cursos sobre doenças espirituais. Mas olha, sinceramente, a pessoa que pega aquele jornal e olha aquelas notinhas e vê tal, ela está atrás de informação. Sim, sim. Né? Alguém que se propõe ali a falar algo, a ensinar algo, a mostrar algo, a pessoa vai levar e se. Realmente, você está procurando alguma coisa, né? Eu estou pensando realmente, eu estou revendo alguma coisa de divulgação. Uma dessa tal. A pessoa, às vezes, justamente está procurando. Não, e eu falei para ele, para abrir também para pessoas como o Daniel. Por exemplo, o Daniel chegou de um jeito assim, eu vou fazer porque eu gosto de saber das coisas e tal. E depois ele foi vendo o que realmente era o cristianismo. Às vezes, um cara, um amigo dele, fala, não vou porque o negócio é teologia, essa cristão. E a pessoa, às vezes, nem chega no lugar porque acha que aquilo ali é muito chato, vai ser uma coisa com uma igreja. Então, eu acho que essas novas, isso que o João falou, então, não, acho que é porque o resto... Atinge muita gente e assim, a pessoa que lê aquilo, tudo bem, tem muitas que vai ler, ela está em outra, não está nem aí, está procurando outras coisas lá, tá? Mas tem aquelas que estão procurando aqui, né? Sim, Foi o caso do médico dá para problemas de circulação. Pô, caramba. Às vezes é uma pessoa... Mais específico que isso, impossível. A pessoa tá e foi legal, não era cura de nada, mas foi muito legal. E aprendi o funcionamento de tudo. Eu gosto disso. E tudo bem, ele tem a proposta dele, que inclusive a palestra é com a mulher dele, que é quiropraxista, né? E claro, eles também vendem o peixe dele. Claro. Eu próprio me interessei, né, pela especialidade dela lá, que eu tenho um problema de articulação, uma coisa assim muito específica. Enfim, foi uma coisa útil. Eu acho que as coisas também são assim, aparecem, à sua frente, e justamente aquilo é proposital para te direcionar, para te levar para uma coisa que você precisa. Né? Então, eu acho válido. Eu acho que eu estou pensando em alguma coisa, eu não quero perder a proposta, tem que tomar cuidado com isso, não perder a proposta, divulgação. Claro que eu quero ter alunos, para mim, quanto mais aluno, melhor. Se um dia eu puder só fazer isso, seria maravilhoso, eu dedicar todo o meu tempo para isso. Seria bom para mim e bom para os alunos. E é legal para a gente saber que outras pessoas estão participando, tendo claro. Acesso, estão participando. Então, eu estou fazendo algum contato para ver alguma divulgação, mas eu estou tendo cuidado de não tornar uma coisa mercadológica. Não, sim, sim. Entendeu? Só é essa preocupação, mas eu acho que precisa, né? Precisa, acho que... É isso. Muitas pessoas vão ler aquilo e não vão nem parar, mas passar para ti. Quem... Mas vão ter aquelas que, de certa forma, estão procurando. Uh-huh. Podem ver ali. E naquela palestra, naquela aula, palestra inaugural, elas vão ter uma ideia melhor do que é. E aí elas decidem. Ah, não era exatamente o que eu imaginava. Ah, não, é isso que... Mais alguma pergunta aí imediata? Vamos tomar um cafezinho, depois a gente retoma.